luz é a luz, o caminho a verdade e paz. Vida abundante achei, quando a ele tudo entreguei. Meu coração transformou em gozo, alegria sem par. É Cristo é quem satisfaz a vida do homem sem paz. Jesus, Jesus, Jesus, por ti eu estou a esperar. Jesus, Jesus, Jesus, minha fé vem aumentar. Conduz-me, Senhor, diante deste altar. Ou vem me guardar e livra-me do mal. Ou vem me guardar e livra-me do mal. Lembre de mim, Senhor, quando entrares no reino de amor. Ouve, atende-me, te suplico, meu Salvador. Atende os rogos meus com poder consolador. Oh, vem sustentar-me com teu imenso amor. Jesus, Jesus, Jesus, por ti eu estou a esperar. Jesus, Jesus, Jesus, minha fé vem aumentar. Conduz-me, Senhor, diante deste altar. Oh, vem me guardar, livra-me do mal. Oh, vem me guardar, livra-me do mal.